01885. Visual 3894. 3894, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 89, altímetro no 0 no 7. Livre pouso na 10, 3894. Ô, Alex, bom pouso aí, um abraço, uma caixa. Outro, velhão, outro, dá um toque lá na chegada. Alô? Eu. Paulo Salvador, 3552, eu nomeia. Pronto para copiar Aracaju? Está pronto, senhora. Autorizado Aracaju, 190 via Golf 677. Subida Pucacaju, curva à esquerda após a decolagem. 5120 é o código, 1208 é o controle. 190 autorizado, Golf 677. Decola 90, curva à esquerda, saída Pucacaju. Aciona 5120, controle 120, décima 8, 352, eu nomeio. Correto, o próprio chibeca acionamento. 260, Averna 1288, voo no meio, no 3. Controle de Salvador, muito boa noite, Santa 3258, informação Zulu, cruza 180 para 150. 3258, boa noite, acione a indicação de 050, vigilante, chegada Maré. Identificou, desce para o 050 na chegada Maré, 3258. Salvador, Taxi 3894, Livro. 3894, boa noite, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão no zero. A senhora ainda precisa de apoio médico? Afirmativo. Alfa Juliette, portão no zero, afirmativo, apoio médico. Alô, é o Oceaner 6259. Prossiga. Antes, considere. Sim. São 3894, prossiga teu portão 10, já foi providenciado apoio médico e só. Ok, vai pro 10 agora, não apoio médico, obrigado. É o 6259, pushback no portão 8. 6259 vai aguardar a passagem do retaguarda, pode iniciar no 8. Ok. Positivo, após o TAN na retaguarda, inicia 6259. Turno 885, chame Recife, turno 251, alternando 3325, bom voo. 251-13325, obrigado, bom trabalho, 1885. Leda, bridge, curva direita após a decolagem. 5127 é o código, 1208 é o controle. Autorizado, Galeão, nível 360, Pepe Zulu no 0, Tael, Leda, bridge. Pistão no 0, curva direita, 5127 é o transponder e o controle 120.8 está no portão 04. Correto, chama para pushback acionamento. Agora. 258 sem restrições em tato, desça 2010. Ajuste no 097 e reporte localizador. Sem restrições, 2017, autorizado a reportar localizador. 3850. Para esgadeão, pronto, tá. Fátio Índia e Alfa, ponto de espera, chame 2886. Fátio Índia e Alfa, 186, ponto de espera, obrigado. Salvador é o Oxané 6201, autorização Salvador, informação Zulu, autorização Galeão. 6201, autorizado plano para o Galeão, nível de voo 360, via 3 Zulu 10. Subida da AEL, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, cabeceiro no zero, 5132 é o código, 1208 é o controle. 360, Galeão, Zulu no zero. Dael Leda Bridge com curva direita, pista 10, 5132, controle de saída 1208, Xenia 6201. Correto, chama para pushback e será mesmo. Repórter. Salvador, Oxaná 6390, está com informação Zulu. Autorização para Recife, nível proposto 350. 6310, autorizado plano para Recife, nível de voo 350, via Peruísque 58. Subida Pucaracaju, Pucaracaju com curva à esquerda após a decolagem. O código transponde ao 5135 e o controle 1208. Isso, está autorizado para Recife no 350, informe o Zulu 58, perfil da Puca Caju, pós-decolagem curva à esquerda, 5135 transponder, 120 decimal 8, pós-decolagem, 6310. 6310, correto, chama para pushback acionamento. Cliente 6310, você. Jet 5827 está no portão 04, pronto para o estiver cancelamento. 827 da Webjet, autorizado, portão 4, chamar para emitir táxi. Autorizado, chamará, obrigado. noite, FN 6201 no 05, pushback acionamento. Confirme, por favor. FN 6201 no 05, pushback acionamento. Está autorizado, chama para mim, está. Liga e chamará, 6201. Estabilizou o visual, 3850. 3858, chame torre 1862, é bom pouso. Obrigado, um ótimo trabalho, então. 3850. Funcionei 6259, decolado aos 23, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, até a volta. Doutor de Salvador, boa noite, 3858 Datan, 2 milhas para o marcador externo, na sua escuta. Boa noite, está 3858, reporte o externo. 59, contato radar, só 360, saída da El. 360, na saída da El, acho que não é 6259. Marcador externo também checado agora, 3858. Tá, 3858, livre pouso na 10, vento 130 graus com 7 nós, altímetro 10 no 7. Livre pouso 10, tá, 3850. Tá, radar desça 2000 pés via Mari, ajuste 10 no 7. Ativo Mari para 2000, 3662. Alô, Objeto 5827, tá com 150 a bordo, 3 horas e 40, confirme. Taxi via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Indy 186, obrigado. Para o táxi, o CNE 6201, 86 a bordo, 3 horas e 50, perna com fins. Ação, desceu nível 050, vigilância, chegada é maré. Vamos tráfego que o precede, 12 horas, 9 milhas e meia, mesmo rumo, passando 130 descido, mais 2320 da TAM, com 340 de grau de reduzindo. Reduzir azul 470, tem dois autorizados em campo nível 070, é isso? 06050 nível. 050, 050 azul 470, é no teu tráfego que quer desconfirmar na aeronave da TAM, 9 milhas, é isso? 9.4 agora. Está reduzido aqui azul 470. Tenho no zero. Tenho até no zero. 58, solo ao 27, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 217, aposta, 3850. 1101, na linha da cola da 10, vento 130 graus com 8 nós. É o 5827? 6201 da Oceaner, a linha ainda corrigindo. É o 5827, a linha decola, vento 130 graus com 8 nós. Linha decola, o 5827. Torre Salvador, boa noite, Oceaner 6210. 6201, perdão. Ponte espera no zero, visual do relógio do Web. 6201, na parte da corrida do Webjet, ali mantém o no zero. Pois o Web ali mantém 1 a 0, também 6201. 07, Salvador. Chame na final para pouso, Guardião. Salvador, gol 398, boa noite, informação Zulu. 398, via Mari 2000, autorizado 1017. Mare 2017, via 392. Controle Salvador, autoriza para uma direta de Sergipe para o Oceaner 629. 259, chame Recife e solicite. A frequência é 125 horas, boa viagem. 125 horas, vai. Torre Salvador, trip 5216, está no ponto de espera, está pronto. Gente, mantém o ponto de espera como número 2, 5216. Sete, 5827, decolador 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Esquerda proa 030, desça para 2000, com 1017, tem como limite localizador. Direita 30, 1017, 2000, limitado pelo LOC, é o 4770. Dando aqui a condição de um passageiro que não está passando muito bem. Talvez eu tenha que retornar, mas a equipe de comissário ainda está verificando. Ok, a opção que nós temos é a senhora ingressar na pista, ou a TR vai ingressar na retaguarda e a sua aeronave retorna via Charlie. Ok, então eu posso fazer isso para ceder a vez para o trip? Trip 5216, compreendeu a manobra? Eu me agradeço aí o colega aí da Oceaner. Ok, Oceaner, ingressa via Bravo e aí aguarde para o retorno via Charlie. Ciente, frequência livre. 7. Salvador, boa noite, Objet. 5827, passando 3000 no perfil da Dael. Web 827, este é o controle, Salvador. Contato radar, gira direita, Leda Bridge autorizado. Ele é presente direto, Leda Bridge, 5827. Vem para o 360. Na linha decola da 10, vento 140 graus, com 8 nós. Autorizado, linha decola 10, 620. 5216, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 10. Gente, após a aeronave, ali mantém 5216. Olá, 6201. Gente. Salvador, livre LS. Livre LS, 3662. Zero decolado aos 33, controle 120 decimal 8, bom voo. 08 a forma 201. Oceano 201, este é o controle, contato radar. Poderia voar lenda na presente onda Elfia? Livre! Livre! A toa! Agem 5216. Decolado aos 35, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Estabilizado, Zulu 370. Salvador, Tripe 5216. Tripe 5216, controle, contato radar. Web 6748. Web 748, Salvador, meu cordial, ajuste 107, desça para 2000 da Mare. 2000 da Mare, 6748. Você está de voar, Itap? Livre. Obrigado, 6748.